Thank you. Torre, boa noite. Passando 2224, sinal ILS. 10 milhas. Passarelo 2224, boa noite, tráfego já avistado, o vento 140 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, passarelo. Bono 098, boa noite, Salvador Natal, nível 370, pronto, copy. Prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via rota UP Zulu 10. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Zipar, para interceptar UP Zulu 10. Frequência do controle em 120.8 e o transponder é 5165, Gol no 098. Autorizado 370 Natal, da 10, esquerda, Puca, Jamo, Zipar, 208, 5165, transponder. Correto, portão 03, chame pronto, Gol no 098. Chamada, muito obrigado. Do 2224, solo aos 37, libera a direita, solo 121, decimal 1. Consolo 201, obrigado, 2224. Passaredo 2224, livrou nesse escote. Passaredo 2224, boa noite. Prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 08 do Pátio Uno. Alfa Juliette, portão 8 do Pátio Uno, 2224. 0098. Na escuta. Parafuso e acionamento, Sermo 2003. Autorizado, chame táxi, voo no 098. Passaremos ao seu táxi, voo no 098. Número 3, tem um bom voo. Índia no ponto espera 102.95.013, voo 1098. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 150 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, vamos 098. 098, decolado ao 53, controle agora. 120, décima 8, tem um bom voo. 1208, voo 1098. Torre Salvador, boa noite, Andrei 170, estabilizado ILS, é tudo bem, intenção no zero. Jetran 3170, boa noite, o tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 140 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 10, Jetran 3170. O nível 180, pronto, cópia. Firmo. Autorizado conquista 180, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor. Após Elefa, DCT Opilor, após Opilor, DCT Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle opera em 120.8 e o transponder 5167, Passaredo 2228. 228 da Passaredo, 180, vitória da conquista, decola da 10, primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa, após Opilor, após direto Vitor Charlie Oscar. Saída 1208 com 5167 no transponder. Cotejamento correto, confirmando o portão 08 do Pátio 1. Afirmo. Chame pronto, pushback acionar, Passaredo. Armará. Zero no solo 04, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. 221, 3, 1, 7, 0. Solo Salvador, tá 3170 na Golfo. Tá 3170, prossiga táxi via Alfa e reporte para ingresso, taxiway Juliette. Alfa reporta para entrar Juliette, 3170. pista 3170, próximo a Juliette. Autorizado ingresso Juliette, portão 10, pista 3170. Ingresso pátio, pano 10, 3170, boa noite. Salvador, passaria do 2222, pushback saneamento, posição 8. Passaria do 2228, autorizado pushback acionar, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 2228. Para o táxi, passaria do 2228, POB61, autonomia de 5 horas e 30, Altena Salvador. Via Bate 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 3, tenha um bom voo. Passo 295, passarei 2222. Boa noite, passarei 2228, ponto de espera da 10, pronto. Passarei 2228, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós. E decola, passarei 2228. Voo 9640, chame controle 120, decimal 8. Medo 2228, decolado aos 18, chama agora o controle. 120, décima 8, tem um bom voo. Obrigado, parceiro. Boa noite, bom trabalho. American 230, Salvador to Miami, ready to copy your 8C clears. American 230, clear to Kilo Mike India Alpha, Miami, flight level, initially flight level 340. Takeoff from runway 10, after takeoff turn left, Momo departure, Mike Oscar departure, and Nenin. November Echo, November India Mike transition. Your initial airway will be upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, and after according to your flight plan route. The departure frequency is 120.80, and this call code is 5173 American 230. Ready back, please. American 230, correct, clear, push back and start, come back ready for taxi gate 11. Thank you. American 230, taxi approved via May April and taxiway India. On hold points runway 10, call tower 118.95, the QNH 1013. Have a nice trip, sir. 1013, clear the taxi to the holding point of 10 for American 230.